voz, um sorriso no olhar. Não temos tempo a perder, temos que nos acertar. Penso demais em você, sei que também pensa em mim. Fico sofrendo acordado sem poder dormir. Me faz um dengo, amor. Temos que nos acertar. Penso demais em você.